Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena News. Falta uma semana para o aumento do IVA nos produtos alimentares e restauração entrar em vigor. IMI vai subir em 2012. É o resultado da reavaliação das casas que o governo vai pôr em marcha. A subida pode chegar a mais de 300 euros. O Brasil é já a sexta economia mundial. O país sul-americano ultrapassou o Reino Unido e está agora atrás da França. Às segundas-feiras, pelas 8h30 da noite, temos algo espetacular para si. Músicas todas gravadas ao vivo durante 30 minutos com a locutora Thaís. Espetacular é o espetáculo no ar na Antena Web, às segundas-feiras, às 8h30 da noite. Morreram desde sexta-feira nas estradas portuguesas. Ao longo dos 4 dias da Operação Natal, ocorreram 598 acidentes e os feridos graves aumentaram para o dobro em relação ao ano passado. A partir da próxima semana entram em vigor os aumentos. O IVA vai subir em alguns produtos alimentares e também na restauração. Enlatados, comida congelada e refrigerantes são exemplos de produtos que estavam assinalados a uma taxa mais baixa de IVA e a partir de 1 de janeiro vão passar a ser pagos à taxa máxima de 23%. Os donos dos supermercados já temem a mudança que dizem vai afastar ainda mais os consumidores dos estabelecimentos. As casas vão ser reavaliadas e o IMI pode, em muitos casos, subir. Em algumas situações, esta subida pode chegar aos 300 euros, mas o governo garante que a maior parte das casas não terá um aumento superior a 75 euros por ano. Encerra hoje a urgência do Hospital Curri Cabral. Os utentes vão ser encaminhados para o Hospital de São José. Esta decisão está integrada na rede de reestruturação das urgências da área metropolitana de Lisboa. As urgências vão passar a funcionar agora nos hospitais de São José, Santa Maria e São Francisco Xavier. 3 dos 5 helicópteros do INEM podem ficar inoperacionais durante a noite. Segundo o INEM, 3 dos helicópteros fazem poucas horas de voo e a sua manutenção é muito cara. Assim, só 2 irão cumprir todas as 24 horas. Os 3 helicópteros serão alugados a uma empresa privada. Mesmo em pleno dia de Natal, os assaltos não pararam. Em Albufeira, 6 encapuzados entraram por um supermercado adentro ao volante de uma carrinha e levaram dezenas de garrafas de bebidas alcoólicas e a máquina de tabaco. As testemunhas dizem que era uma carrinha branca e que os sujeitos fugiram. Porém, existem imagens de videovigilância que a GNR já está a analisar para descobrir a identidade dos ladrões. Os trabalhadores da Tobis portuguesa estão a começar a segunda semana de greve. Em causa estão os salários de novembro e dezembro, que ainda não foram pagos, bem como o subsídio de Natal. O Estado é o acionista maioritário da Tobis, mas pretende alienar o património da empresa. O Sobreiro é a árvore nacional de Portugal. A decisão foi tomada por unanimidade na Assembleia da República depois de ter sido apresentada uma petição para proteção desta árvore. É do Sobreiro que se extrai a cortiça, um produto português que representa 10% da economia nacional. Na mensagem de Natal, o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, garante que sabe aquilo porque os portugueses estão a passar e reafirma que o governo vai tirar o país da crise. As reformas estruturais que se seguem e que ainda não foram divulgadas pelo chefe do governo são, na opinião de Pedro Passos Coelho, necessárias e capazes para gerar emprego e fazer crescer a economia. A mensagem de Natal do primeiro-ministro não agradou ao PS, que achou pouco, e nem a PCP e Bloco de Esquerda. O Brasil já é a sexta economia mundial. O país sul-americano ultrapassou o Reino Unido, que está agora em 7º lugar. O ranking da economia segundo o CEBR, o Centro de Pesquisa Económica e de Negócios britânico, é liderado agora pelos Estados Unidos da América, seguidos pela China, o Japão, a Alemanha e a França. A NASA lançou um programa que permite às crianças executarem todos os exercícios que os astronautas fazem. O programa foi concebido para crianças entre os 8 e os 12 anos e tem por base uma ideia de Michelle Obama que pretende melhorar os resultados académicos dos jovens através do desporto. 7 pessoas morreram nos Estados Unidos depois de abrirem as prendas de Natal. O crime aconteceu no estado do Texas e as vítimas têm idade entre os 18 e os 63 anos. As autoridades acreditam que o atirador seja uma das vítimas, que se terá suicidado depois de ter assassinado as outras 6 pessoas. Ainda não se sabe a razão do crime. José Mourinho quer regressar à Inglaterra. Numa entrevista ao programa Today, da BBC, o técnico do Real Madrid diz que está feliz na capital espanhola, mas que a sua paixão é Inglaterra e que pensa procurar um novo clube daqui a alguns anos. Este foi o Antena News. De seguida fique com História e Geografia com Joaquim Cardoso. Boa noite.